Meu amor, tu és meu vinho, a minha fruta primeira, mais doce do que o do Porto, mais leve que o da Madeira. És aquele companheiro que me embriaga e seduz, és o pulsar do meu corpo, minha sede, minha luz. A nossa casa é o campo, por nós dois cultivado, nossos filhos a semente, do meu corpo é teu arado. E no outono da vida um fruto amadurecido há de agradecer a Deus por ter-te sempre comigo. Trago no peito um fruto que te há de conquistar, e nem quando trago gestos que são gestos de afagar. Trago no peito um sumo que te vai embriagar, nem vago do cid de mel, minha vida vinda. Que te vai embriagar, meu bagulho de cinema.